Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. Anna Karenina, de Lev Tolstói. Parte 1, Capítulo 6. Quando Oblonsky perguntou a Lievin por que este estava em Moscou, Lievin ruborizou-se e irritou-se consigo mesmo por ter se ruborizado, pois não podia responder: vim pedir a sua cunhada em casamento, embora tivesse vindo exatamente por este pretexto. Os Lievin e os Tcherbatsky eram antigas famílias fidalgas moscovitas e sempre mantiveram relações estreitas e amistosas. Essa ligação consolidou-se ainda mais na época em que Lievin foi estudante universitário. Preparou-se para a prova e ingressou na universidade juntamente com o jovem príncipe Tcherbatsky, irmão de Dolly e de Kitty. Nessa época, Lievin frequentava muito a casa dos Tcherbatsky e lá apaixonou-se. Por mais que possa parecer estranho, Konstantin Lievin apaixonou-se mais precisamente pela casa, pela família e, em especial, pela metade feminina da família Tcherbatsky. Lievin não tinha lembranças da própria mãe e sua única irmã era mais velha do que ele. Portanto, na casa do Tcherbatsky, Lievin encontrou pela primeira vez o ambiente de uma antiga família nobre, educada e honesta, do qual se vira privado em virtude da morte do pai e da mãe. Todos os membros dessa família, em especial a metade feminina, lhe pareciam encobertos por um véu misterioso e poético, e ele não só não percebia neles nenhum defeito, como também, sob esse véu poético que os encobria, supunha existirem os sentimentos mais elevados e todas as perfeições possíveis. Para que as três senhoritas precisavam falar inglês e francês em dias alternados? Para que, em horas determinadas e em turnos alternados, eles tocavam piano, cujos sons se ouviam o tempo todo no quarto do irmão, no andar de cima, onde os universitários estudavam? Para que vinham até lá aqueles professores de literatura francesa, de música, de desenho, de dança? Para que, em horas determinadas, as três senhoritas saíam na caleche com Mademoiselle Linon rumo ao Boulevard Tverskoy, em seus casacos de cetim, Dolly com um longo, Natália com um médio e Kitty com um bem curto, de modo que suas perninhas graciosas, cingidas com firmeza por meias vermelhas, ficavam inteiramente à mostra? Para que tinham eles de ir ao Boulevard Tverskoy, na companhia de um lacaio, com um penacho dourado no chapéu? Tudo isso e muito mais que se fazia naquele mundo misterioso, Lievin não entendia, mas sabia que tudo o que lá se fazia era belo, e se apaixonou em especial por esse mistério em torno do que se passava. Em seus tempos de estudante, Lievin por pouco não se apaixonou pela mais velha, Dolly, mas esta logo se casou com Oblonsky. Em seguida, começou a se namorar da segunda. Parecia crer que precisava apaixonar-se por uma das irmãs, mas não conseguia atinar qual delas exatamente. No entanto, também Natália, tão logo foi apresentada à sociedade, casou-se com o diplomata Lvov. Kitty ainda era uma criança quando Lievin terminou a universidade. O jovem Tcherbatsky, depois de ingressar na marinha, morreu afogado no mar Báltico e os contatos de Lievin com os Tcherbatsky, apesar de sua amizade por Oblonsky, tornaram-se mais raros. Mas quando, no início do inverno daquele ano, Lievin veio a Moscou após um ano no campo e encontrou com os Tcherbatsky, compreendeu por qual das três estava de fato destinado a se apaixonar. À primeira vista, Nada poderia ser mais simples do que ele, um homem de boa linhagem, de 32 anos, mais para rico do que para pobre, pedir em casamento a princesa Tcherbatskaya. Com toda a probabilidade, logo o consideraria um ótimo partido. Mas Lievin estava apaixonado e por isso lhe parecia que Kit era de tamanha perfeição em todos os aspectos que havia de estar forçosamente acima de tudo o que existia na Terra, e que ele, por sua vez, era uma criatura tão baixa e terrena que nem se poderia conceber que os outros e a própria Kit o julgassem indigno dela. Depois de passar 2 meses em Moscou, como que inebriado, encontrando-se com Kit todos os dias em reuniões sociais que passara a frequentar a fim de vê-la, Lievin, de repente, resolveu que aquilo era impossível e partiu para o campo. A convicção de Lievin de que se tratava de algo impossível apoiava-se no fato de que, aos olhos dos parentes, ele não era um partido vantajoso e digno da encantadora Kit, e de que a própria Kit não poderia amá-lo. Aos olhos dos parentes, Lievin não tinha uma atividade regular e determinada, e tampouco uma posição na sociedade, ao passo que os seus colegas, a essa altura da vida, quando ele contava com 32 anos, já eram alguns coronéis e ajudantes de campo, outros professores, outros diretores de banco e de estrada de ferro, ou chefes de repartição pública, como Oblonsky. Lievin, por sua vez, e ele sabia muito bem como os outros o viam, não passava de um senhor de terras. Dedicava-se à criação de vacas, à caça de narcejas e à edificação rural, ou seja, um pobre medíocre, que nada conseguira e que fazia, na opinião da sociedade, o mesmo que fazem pessoas imprestáveis. A misteriosa e encantadora Kit não poderia amar um homem tão feio, como Lievin se julgava, e, sobretudo, tão comum, que não se destacava por coisa alguma. Além disso, o seu relacionamento anterior com Kit, a relação de um adulto com uma criança, decorrente de sua amizade com o irmão dela, lhe parecia um obstáculo a mais para o amor. Um homem feio e bom, como Lievin se julgava, poderia, na sua opinião, ser estimado como um amigo, mas para ser amado com aquele amor que sentia por Kit, era necessário ser um homem belo, importante e fora do comum. Já ouvira dizer que as mulheres, muitas vezes, amavam homens feios e comuns, mas não acreditava, porque julgava os outros por si mesmo e ele só seria capaz de amar mulheres belas, misteriosas e fora do comum. Fora do comum. No entanto, depois de 2 meses sozinho no campo, Lievin se convenceu de que não se tratava de uma daquelas paixões que experimentara na mocidade, que esse sentimento não lhe dava um minuto de sossego, que ele não conseguiria viver sem solucionar a seguinte questão: haveria de ser ela a sua esposa ou não? E que o seu desespero provinha apenas da sua imaginação, pois ele não tinha nenhuma prova de que seria rejeitado. E dessa vez, veio a Moscou imbuído do firme propósito de pedir sua mão e casar, se fosse aceito. Ou então, nem conseguia pensar no que seria dele, se o rejeitassem. Capítulo 7. Depois de chegar a Moscou no trem da manhã, Lievin hospedou-se na casa de Koznichev, seu irmão por parte de mãe, mais velho que ele, e, após trocar-se, foi encontrá-lo em seu escritório com a intenção de contar-lhe imediatamente o motivo de sua vinda e pedir seu conselho. Mas o irmão não estava só. Em sua companhia estava um famoso professor de filosofia que viera de Kharkov, especialmente para esclarecer um mal-entendido que surgira entre eles em torno de questões filosóficas de extrema importância. O professor tratava uma polêmica ardorosa contra os materialistas. Sergei Koznichev, Acompanhava-a com interesse e, tendo lido o mais recente artigo do professor, escreveu-lhe uma carta com as suas objeções. Acusava-o de fazer excessivas concessões aos materialistas. O professor veio imediatamente a fim de chegar a um entendimento. A discussão tratava de uma questão muito em voga. Existe uma fronteira entre os fenômenos psíquicos e fisiológicos na atividade humana? E onde ela se encontra? Sergei Ivanovitch recebeu o irmão com um sorriso afetuoso e frio a que todos estavam habituados e, depois de apresentá-lo ao professor, prosseguiu a conversa. O homenzinho bilioso, de óculos e de testa estreita, desviou-se da conversa por um instante a fim de cumprimentá-lo e deu seguimento ao debate, sem prestar atenção a Lieven. Este sentou-se à espera da partida do professor, mas logo se interessou pelo tema da conversa. Lieven costumava encontrar nas revistas os artigos que eram objeto do debate e os lia. Se interessava por eles como um aprimoramento das bases das ciências naturais que conhecera quando estudante universitário, mas nunca relacionava as teses científicas sobre a origem do homem como animal, sobre os reflexos, sobre a biologia e sobre a sociologia, com as questões a respeito do significado da vida e da morte para ele mesmo, que nos últimos tempos lhe vinham ao pensamento de modo cada vez mais frequente. Ouvindo a conversa entre o irmão e o professor, notou que ambos associavam questões científicas a questões do espírito, e, em certos momentos, quase penetravam nas questões do espírito, mas toda vez, tão logo se aproximavam do que lhe parecia o mais importante, imediatamente recuavam às pressas e de novo se afundavam no terreno das sutis subdivisões, ressalvas, citações, alusões, referências a autoridades, e era difícil para Lieven entender o que se discutia. Não posso admitir, falou Sergei Ivanovitch com a clareza, a precisão de linguagem e a elegância de dicção que lhe eram habituais. Não posso, de maneira alguma, concordar com Case, em que toda a minha representação do mundo exterior adveio de impressões. A própria noção da existência, a mais fundamental de todas, não me foi transmitida por via das sensações, porquanto não há um órgão especial para perceber essa noção. Sim, mas eles, Wurst e Nost, e também Pripassov, responderiam ao senhor que a sua consciência da existência advém do conjunto de todas as sensações, que essa consciência da existência é resultado da sensação. Wurst até afirma diretamente que, se não houver sensação, tampouco haverá noção de existência. Eu afirmo o contrário, começou Sergei Ivanovitch. Mas aqui, de novo, Lieven teve a impressão de que eles, ao se aproximarem do principal, recuavam mais uma vez e resolveu formular uma pergunta ao professor. Portanto, se meus sentimentos forem aniquilados, se meu corpo morrer, não poderá haver absolutamente nenhum tipo de existência? Perguntou. O professor, com enfado, e com o aspecto de que a interrupção lhe causara uma dor mental, olhou de relance para o estranho questionador, que mais parecia um barqueiro de rio do que um filósofo, e voltou os olhos para Sergei Ivanovitch, como que perguntando: o que dizer a ele? Mas Sergei Ivanovitch, que estava longe de se expressar com o esforço e com uma visão unilateral do professor, e que conservava a largueza de pensamento necessária para responder ao professor e, ao mesmo tempo, entender o ponto de vista simples e natural que dera origem à pergunta, sorriu e disse: essa questão ainda não temos o direito de solucionar. Não temos dados, corroborou o professor e prosseguiu seus argumentos. Não, disse ele, Assinalo que se, como afirma Pripassov, de forma direta, a sensação também se fundamenta na impressão. Devemos distinguir rigorosamente esses dois conceitos. Liev não escutou mais e esperou que o professor fosse embora. Capítulo 8. Quando o professor saiu, Sergei Ivanovich voltou-se para o irmão e disse: Fico muito contente por você ter vindo. Vai se demorar? Como vai a sua propriedade? Levin sabia que os afazeres na propriedade rural pouco interessavam ao irmão mais velho e que ele lhe perguntava por mera formalidade, e por isso limitou-se a falar da venda do trigo e de dinheiro. Levin queria comunicar ao irmão sua intenção de casar-se e queria pedir seu conselho. Estava até firmemente resolvido a isso, mas quando o encontrou e acompanhou sua conversa com o professor, quando ouviu, depois disso, o involuntário tom protetor com que o irmão lhe indagou a respeito dos assuntos da propriedade, as terras da mãe não tinham sido divididas, Liev administrava as partes de ambos. Se deu conta de que, por algum motivo, não era capaz de começar a falar sobre a decisão de casar-se. Sentia que o irmão não ia encarar a questão da forma como ele desejava. E então, como vai o seu Zemstvo? Perguntou Sergei Ivanovich, que muito se interessava pelos conselhos rurais e lhes atribuía uma grande importância. Para dizer a verdade, não sei. Mas como? Você não é membro do conselho? Não, já não sou um dos membros. Saí? Respondeu Konstantin Lievin, e não vou mais às reuniões. Poxa, que pena! Exclamou Sergei Ivanovich, que franziu a testa. Lievin, para justificar-se, passou a contar o que ocorria nas reuniões em seu distrito. Pois é sempre assim, interrompeu-o Sergei Ivanovich. Nós, russos, somos sempre assim. Talvez seja também uma característica positiva, a capacidade de enxergar nossos defeitos, mas nós exageramos, nos consolamos com ironias, que trazemos sempre na ponta da língua. Pois eu lhe digo uma coisa, desses mesmos direitos que têm os nossos conselhos rurais a outro povo europeu, aos alemães ou aos ingleses, e eles abririam seu caminho rumo à liberdade. Mas nós, tudo o que fazemos é zombar. Mas o que fazer? Perguntou Lievin, culpado. Foi minha última experiência. E eu me empenhei de corpo e alma. Não consigo, sou incapaz. Não é incapaz, disse Sergei Ivanovich. Não deve encarar a questão desse modo. Talvez, respondeu, desalentado. Ah, você sabia que o nosso irmão Nikolai está de novo aqui? Nikolai era o irmão sanguíneo mais velho de Konstantin Lievin e meio-irmão de Sergei Ivanovich. Homem arruinado que esbanjou a maior parte da sua fortuna. Frequentava o ambiente social mais estranho e degradante e se inimizara com os irmãos. O que está dizendo? Exclamou Lievin, estarrecido. Como você sabe disso? Prokof o viu na rua. Aqui, em Moscou? Onde está ele? Você sabe? Lievin ergueu-se da cadeira como se tensionasse ir até lá imediatamente. Lamento ter falado sobre isso com você, irmão, disse Sergei Ivanovich, balançando a cabeça ante a agitação do irmão mais novo. Mandei descobrir onde mora e lhe enviei a nota promissória que lhe devia a Trubin e que eu paguei. Eis o que me respondeu. Sergei Ivanovich entregou ao irmão o bilhete que estava sob um peso de papéis. Lievin leu, na estranha caligrafia que já lhe era familiar, peço encarecidamente que me deixe em paz. É só o que exijo dos meus caros irmãos. Nikolai Lievin. Lievin leu, e, sem levantar a cabeça, com o bilhete nas mãos, permaneceu parado diante de Sergei Ivanovitch. Na sua alma, lotavam o desejo de esquecer o irmão infeliz e a consciência de que isso seria condenável. Ao que parece, ele quer me ofender, prosseguiu Sergei Ivanovitch, mas não pode me ofender, e eu, com toda a minha alma, gostaria de ajudá-lo, mas sei que é impossível. Sim, sim, disse Lievin, compreendo e aprecio a sua atitude com ele, mas irei ao seu encontro. Bom, se quiser, vá, mas não aconselho, disse Sergei Ivanovitch. No que me diz respeito, nada temo. Ele não fará você se indispor contra mim. Mas, quanto a você, meu conselho é que é melhor não ir. É impossível ajudar. No entanto, faça como quiser. Talvez seja impossível ajudar, mas sinto, sobretudo neste momento, mas isso já é outro assunto. Sinto que não poderei ficar em paz. Bem, isso eu já não compreendo, disse Sergei Ivanovitch. Mas uma coisa eu compreendo, acrescentou ele. Isto é uma lição de humildade. Passei a encarar de outro modo, com mais indulgência, o que chamam de infâmia. Depois que o irmão Nikolai se tornou o que é, você sabe o que ele fez. Ah, é horrível, horrível, repetiu Lievin. Depois de receber do criado de Sergei Ivanovitch o endereço do irmão, Lievin dispôs a ir imediatamente ao seu encontro. Mas, pensando melhor, decidiu adiar a sua visita para a noite. Antes disso, a fim de garantir a tranquilidade de espírito, precisava resolver o assunto que o trouxera a Moscou. Da casa do irmão, Lievin seguiu para a repartição de Oblonsky e, após informar-se a respeito dos Tcherbatsky, foi para o local onde lhe disseram que poderia encontrar Kitty. Capítulo 9. Às 4 horas, sentindo o coração bater, Lievin desceu de uma sege de aluguel diante do jardim zoológico e seguiu por uma vereda na direção dos montes de neve, rumo ao rink de patinação, sabendo que provavelmente a encontraria lá, porque viu a carruagem dos Tcherbatsky na entrada. Fazia um dia claro e gélido. Na entrada, dispostos em filas, estavam carruagens, trenós, cocheiros e guardas, pessoas distintas com chapéus que rebrilhavam ao sol claro, fervilhavam na entrada e nas veredas varridas, entre casinhas típicas russas com enfeites entalhados. As velhas bétulas frondosas do jardim, com todos os ramos curvados devido ao peso da neve, pareciam revestidas de novos paramentos solenes. Ele seguiu pela vereda rumo ao rink e dizia consigo: é preciso não se perturbar. O que há? O que tem você? Cale-se, idiota! Dizia para o seu coração. E quanto mais tentava acalmar-se, mais a falta de ar o sufocava. Um conhecido passou por ele e o cumprimentou, mas Lievin nem o reconheceu. Seguiu rumo aos montes de neve, onde se ouvia o estrépito das correntes que içavam e soltavam os pequenos trenós, os montes nos quais os pequenos trenós os uniam ao deslizar pela neve e onde ressoavam as vozes alegres. Lievin avançou mais alguns passos, à sua frente surgiu a pista e, imediatamente, entre todos os que patinavam, ele a reconheceu. Reconheceu que ela estava ali pela alegria e pelo terror que se apoderaram do seu coração. Ela estava parada, conversando com uma senhora, na extremidade oposta do rink. Nada parecia haver de especial em sua vestimenta nem em sua atitude, mas, para Lievin, foi tão fácil reconhecê-la na multidão como uma rosa nas urtigas. Por sua causa, tudo se iluminava. Ela era um sorriso que irradiava luz em tudo ao redor. Será que vou conseguir chegar até lá? Sobre o gelo e aproximar-me dela? Pensou. O lugar onde estava Kitty lhe parecia um santuário inacessível, e houve um momento em que Lieven quase fugiu, tamanho era o seu pavor. Teve de fazer um esforço contra si mesmo e convencer-se de que, em torno dela, havia todo tipo de gente e que também ele poderia ir até lá, para andar de patins. Desceu, evitando por longo tempo olhar para Kitty, como se evita olhar para o sol, mas havia, como se vê o sol sem olhar. Nesse dia da semana e nessa hora do dia, reuniam-se no gelo pessoas de um mesmo círculo, todas conhecidas. Estavam ali ases da patinação que exibiam sua arte, aprendizes, atrás das cadeiras, com expressões tímidas e embaraçadas. Meninos e velhos que patinavam por razões terapêuticas. A Lieven, todos pareciam uns felizardos porque estavam ali, perto dela. Todos que patinavam pareciam passar por Kitty com absoluta indiferença. A alcançavam, até mesmo falavam com ela e, com total independência, divertiam-se longe dela, aproveitando o gelo excedente e o tempo propício. Nikolai Tcherbatsky, primo de Kitty, de jaqueta curta e calças estreitas, estava sentado num banco, de patins nos pés, e ao ver Lieven, gritou para ele. Ei, se não é o melhor patinador da Rússia! Chegou há muito tempo? O gelo está ótimo, calce os patins. Não tenho patins, respondeu Lieven, surpreendendo-se com sua coragem e com seu desembaraço em presença de Kitty. E sem a perder de vista, nem por um segundo, embora não olhasse para ela, sentiu que o sol se aproximava. Ela estava num canto e, depois de calçar frouxamente os pezinhos estreitos nas botinas, deslizava com aparente timidez na direção de Lieven. Um menino em trajes russos, que abanava os braços com um desespero, curvado para o solo, a ultrapassou. Kitty patinava sem nenhuma firmeza. Mantinha as mãos de prontidão, fora do pequeno regalo de peles pendurado numa cordinha e, olhando para Lieven, que ela havia reconhecido, sorria para ele e também para o seu próprio medo. Quando a curva terminou, ela tomou um impulso com o pezinho elástico e deslizou direto até Tcherbatsky. E, depois de agarrar-se ao braço dele, sorrindo, cumprimentou Lieven. Estava mais linda do que ele a havia imaginado. Quando pensava nela, conseguia representá-la de forma viva e por inteiro. Sobretudo, o encanto daquela cabecinha loura, pousada com tamanho desembaraço, entre os ombros esbeltos de menina, com uma expressão infantil de clareza e de bondade. A infantilidade da expressão do seu rosto, somada à fina beleza do talhe, compunha sua graça peculiar, de que Lieven se lembrava muito bem. Mas o que sempre causava surpresa era a expressão de seus olhos, dóceis, calmos e sinceros, e, em especial, do seu sorriso, que sempre transportava Lieven para um mundo mágico, onde ele se sentia enternecido e plácido, como podia recordar-se em raros dias da primeira infância. Há muito que o senhor está aqui? Perguntou ela, lhe dando a mão. Muito obrigada, acrescentou, quando Lieven ergueu o lenço que caíra do seu regalo. Eu? Há pouco tempo. Ontem. Quer dizer, cheguei hoje mesmo, respondeu Lieven, que, de emoção, não entendeu de imediato a pergunta. Eu pretendia ir à casa da senhorita, disse ele, e no mesmo instante, ao recordar com que intuito a procurava, perturbou-se e ruborizou-se. Eu não sabia que a senhorita patinava no rink, e como patina bem. Ela fitou com atenção, como se tentasse compreender a causa de sua perturbação. tenho de dar valor a esse elogio. Aqui vigora a tradição de que o senhor é o melhor de todos os patinadores, disse ela, enquanto com a mãozinha envolta por uma luva negra, sacudia as agulhas de gelo que haviam caído sobre o regalo. Sim, tempos atrás eu patinava com paixão. Queria alcançar a perfeição. O senhor, ao que parece, faz tudo com paixão, disse, sorrindo. Eu tinha muita vontade de ver como o senhor patina. Calce os patins e vamos patinar juntos. Patinar juntos? Será possível? Pensou Lievin, enquanto olhava para ela. Vou me calçar no instante, disse ele, e foi calçar os patins. Faz muito tempo que o senhor não aparece, patrão, disse o encarregado da pista, segurando o pé de Lievin e apertando o tacão do patim. Nenhum dos fidalgos é um mestre à altura do senhor. Será que assim está bom? Perguntou, puxando a correia. Está bem, está bem. Depressa, por favor, respondeu Lievin, reprimindo com esforço o sorriso de felicidade que tomou involuntariamente o seu rosto. Sim, pensou. Isto é vida, isto é felicidade. Juntos, disse ela. Vamos patinar juntos. Devo falar com ela agora? Mas tenho medo de falar porque agora estou feliz. Feliz, ainda que só de esperança. E então, mas é preciso. É preciso. Fora, fraqueza, fora. Lievin se pôs de pé, tirou o casaco e, depois de tomar impulso no gelo áspero, junto ao pavilhão, saiu veloz para o gelo liso e deslizou sem esforço, como se acelerasse, retardasse ou mudasse de direção unicamente pela sua vontade. Aproximou-se dela com timidez, mas de novo o sorriso de Kitty o tranquilizou. Ela lhe deu a mão e os dois seguiram lado a lado, aumentando a velocidade e, quanto mais rápido, mais forte ela apertava a mão de Lievin. Com o senhor, eu aprenderia mais depressa. Por algum motivo, sinto-me segura ao seu lado, disse ela. E eu me sinto mais seguro de mim mesmo quando a senhorita se apoia em mim, disse ele, mas no mesmo instante se assustou com o que dizia e ruborizou-se. De fato, subitamente, tão logo pronunciou essas palavras, como se o sol se ocultasse atrás de uma nuvem, o rosto de Kitty perdeu toda a ternura e Lievin percebeu nela o conhecido movimento de fisionomia que denotava um esforço de pensamento. Na testa lisa, uma ruguinha entumecera. Alguma coisa a aborreceu? Na verdade, não tenho direito de perguntar. Por quê? Não, nada me aborreceu, respondeu Kitty friamente e acrescentou, ligeiro. O senhor não viu a Mademoiselle Linon? Ainda não. Vá falar com ela. Gosta tanto do senhor. O que há? Será que eu a ofendi? Meu Deus, me ajude, pensou Lievin e seguiu ligeiro na direção da velha francesa, de madeixas grisalhas, que estava sentada num banco. Sorrindo e pondo à mostra seus dentes postiços, ela o recebeu como a um velho amigo. Ora, como estamos crescendo! Disse para Lievin, apontando para Kitty com os olhos. E ficando mais velhos. O Tinibir já ficou grande, prosseguiu a francesa, rindo, e recordou o gracejo de Lievin sobre as três jovens irmãs, que ele chamava de três ursos, como no canto infantil inglês. Lembra como o senhor dizia? Lievin, positivamente, não se lembrava, mas já havia 10 anos que ela ria desse gracejo e o adorava. Bem, agora vá patinar. A nossa Kitty aprendeu a patinar muito bem, não é mesmo? Quando Lievin se aproximou novamente de Kitty, sua fisionomia já não estava severa. Os olhos fitavam com sinceridade e ternura, mas Lievin teve a impressão de que, em sua ternura, havia um tom peculiar, de uma calma premeditada, e se entristeceu. Depois de falar a respeito da sua velha preceptora e de suas extravagâncias, Kit interrogou Lievin sobre a sua vida. — O senhor não acha enfadonho passar o inverno no campo? — perguntou. — Não, não acho enfadonho. Ando sempre muito ocupado — respondeu, percebendo que ela começava a sujeitá-lo ao seu tom calmo, do qual Lievin não teria forças para escapar, a exemplo do que ocorrera no início do inverno. — O senhor vai ficar aqui muito tempo? — perguntou Kit. — Não sei — respondeu, sem pensar no que dizia. Veio-lhe a ideia de que, caso não resistisse a esse tom de amizade serena, acabaria por ir embora novamente sem nada resolver, e decidiu rebelar-se. Como não sabe? Ué, não sei. Depende da senhorita, disse ele, e imediatamente se apavorou com as próprias palavras. Kitty ou não ouviu as palavras dele, ou não quis ouvir. No entanto, pareceu tropeçar, esbarrando com o pezinho duas vezes no chão e patinou depressa para longe de Lievin. Patinou na direção de Mademoiselle Linon. Disse-lhe algo e seguiu para o pavilhão onde as senhoras descalçavam os patins. Meu Deus, o que eu fiz? Santo Deus, ajude-me, dê-me uma luz, disse Lievin numa reza, mas ao mesmo tempo sentiu a necessidade de um movimento enérgico e patinou em velocidade, descrevendo círculos para fora e para dentro. Nesse momento, um dos jovens, o melhor dos novos patinadores, com um cigarro na boca e de patins, saiu da cafeteria e, depois de tomar impulso, lançou-se escada abaixo, pelos degraus, aos saltos e com estrépito. Voou para a pista e, sem sequer mudar a posição natural da mão, saiu a patinar sobre o gelo. — Ah, um truque novo! — exclamou Lievin e, na mesma hora, correu para cima a fim de executar o novo truque. — Não vá se machucar! É preciso ter prática! — gritou-lhe Nikolai Cherbatsky. Lievin chegou à beira da escada, tomou o impulso mais que pôde e lançou-se para baixo, mantendo com a ajuda das mãos o equilíbrio no movimento a que não estava habituado. No último degrau, tropeçou, mas, apenas roçando o gelo com a mão, fez um movimento enérgico, corrigiu a posição do corpo e, rindo, saiu a patinar para frente. Que ótimo rapaz, pensou Kitty nesse momento, ao deixar o pavilhão ao lado de Mademoiselle Linon e olhando para ele com um sereno sorriso de ternura, como se fosse um irmão querido. Não serei culpada de alguma coisa? Não terei feito algo errado? Vão dizer, são artimanhas para seduzir. Sei que não é ele que eu amo, mas, mesmo assim, sinto-me alegre com ele, e é tão simpático. Mas por que falou aquilo? Pensava. Ao ver que Kitty se retirava e que a mãe ia ao encontro dela na beira da escada, Lievin, ruborizado, após os movimentos rápidos que fizera, parou e refletiu. Descalçou os patins e alcançou a mãe e a filha na saída do jardim. Estou muito feliz em vê-lo, disse a princesa. Às terças-feiras, como sempre, recebemos em nossa casa. Quer dizer, hoje? Sim, ficaríamos muito felizes em ver o senhor, falou a princesa com secura. A secura desgostou Kitty e ela não conseguiu reprimir o desejo de remediar a frieza da mãe. Virou a cabeça e, com um sorriso, disse: Até logo mais. Nessa altura, Stepan Arkadievich, com o gorro de lado, o rosto e os olhos radiantes, adentrou o jardim com um ar vitorioso e alegre, mas, ao aproximar-se da sogra, assumiu uma fisionomia triste e culpada, para responder suas perguntas sobre a saúde de Dolly. Depois de falar baixo e desalentado com a sogra, aprumou o peito e tomou Lievin pelo braço. — E então, vamos lá? — perguntou. — Não parei de pensar em você e estou muito contente de você ter vindo — disse, fitando-o nos olhos de modo expressivo. — Vamos, vamos sim — respondeu Lievin, feliz, ouvindo sem cessar o som da voz que lhe dissera. — Até logo mais — e vendo o sorriso que acompanhara essas palavras. Ao restaurante Inglaterra ou ao Hermitage? Por mim, tanto faz. Bem, então, vamos ao Inglaterra, disse Stepan Arkadievich, escolhendo a Inglaterra porque lá estava mais endividado do que no Hermitage. Em consequência, julgava impróprio evitar este restaurante. Você está com uma carruagem de aluguel? Ótimo, pois dispensei a minha carruagem. Por todo o trajeto, os amigos ficaram em silêncio. Lievin pensava no que poderia significar aquela mudança de expressão no rosto de Kitty e, ora se persuadia de que havia esperança, ora caía em desespero e via claramente que sua esperança era insensata. E, no entanto, sentia-se um novo homem, em nada parecido com o que fora, antes do sorriso de Kitty e de suas palavras de despedida. Stepan Arkadievich, durante o caminho, compunha o cardápio. — Você gosta de linguado? — perguntou a Lievin, ao desembarcar. — O quê? — perguntou Lievin. — Linguado? — Sim, adoro linguado. Capítulo 10. Quando Lievin entrou no restaurante com Oblonsky, não pôde deixar de perceber uma expressão singular, como que um esplendor contido, no rosto e em toda a pessoa de Stepan Arkadievich. Oblonsky tirou o casaco e, com o gorro de lado sobre a cabeça, percorreu o salão, distribuindo ordens aos garçons tártaros que se grudavam a ele, todos de fraque e de guardanapo em punho. Inclinando-se para a direita e para a esquerda, em cumprimento aos conhecidos que encontrava, ali também, como em toda parte, muitos alegres em revê-lo, aproximou-se do buffet, serviço de vodka e peixe e disse para a jovem francesa maquiada, de fitinhas, rendas e caracóis, sentada atrás da mesa da recepção, algo que a fez rir com sinceridade. Lievin não bebeu vodka só porque lhe era ultrajante aquela francesa, toda composta artificialmente, ao que parecia, com cabelos postiços, podre de ris e vinagre de toilette. Afastou-se dela às pressas, como que de um lugar imundo. Sua alma estava transbordante com a lembrança de Kitty, e em seus olhos brilhava um sorriso de felicidade e de triunfo. Por aqui, Vossa Excelência, por favor, aqui não incomodarão Vossa Excelência, disse um velho tártaro, especialmente pegajoso, de cabeça esbranquiçada e com um quadril largo que abria para os lados as abas do fraque. Por favor, Vossa Excelência, disse para Lievin, como um sinal de deferência a Stepan Arkadievich, ao também dar atenção ao seu convidado. Depois de estender uma toalha limpa sobre uma mesa redonda, já coberta por outra toalha e sob um candelabro de bronze, ele aproximou cadeiras de veludo e postou-se diante de Stepan Arkadievich, com um guardanapo e um cartão nas mãos, à espera dos pedidos. Se Vossa Excelência ordenar, um compartimento privado estará à disposição em poucos minutos. O príncipe Golinstein, com uma senhora. Recebemos ostras frescas. Ah, ostras! Stepan Arkadievich refletiu. Que tal mudar de planos, Lievin? Disse ele, com o dedo pousado sobre o cardápio, e seu rosto expressava uma grave indecisão. Será que as ostras estão mesmo boas? Veja lá, hein? São de Flensburg, Vossa Excelência. De Austin, não temos. Que sejam de Flensburg ou de qualquer outro lugar, mas estão frescas? Recebemos ontem, senhor. Pois bem, que tal começar com ostras e depois mudar todo o nosso plano, hein? Bom, para mim, tanto faz. Do que mais gosto é de sopa de repolho e papa de cereais, mas aqui não devem ter isso. O senhor quer pedir caixa à la russe? Perguntou o tártaro, como uma babá a uma criança curvando-se para Lieven. Não, sem brincadeira. O que você escolher estará bem para mim. Andei de patins e quero comer. E não pense, acrescentou depois de notar no rosto de Oblonsky um certo descontentamento. Não pense que não vou dar valor à sua escolha. Comerei com todo prazer. Ora, mas é claro. Pois, digam o que disserem, isto é um dos prazeres da vida, respondeu Stepan Arkadievich. Pois bem, sirva-nos, meu irmão. 20 ostras, ou melhor, 30, e sopa de legumes. Printanier, emendou o tártaro. Mas Stepan Arkadievich, pelo visto, não queria lhe dar o prazer de denominar os pratos em francês. Com legumes, entende? Depois, linguado ao molho, depois, rosbife. Mas cuide para que fique bem passado. Depois, frango e, quem sabe, umas frutas em conserva. O tártaro, lembrando que Stepan Arkadievich não denominava os pratos segundo o cardápio francês, não repetiu o pedido em voz alta, mas deu a si mesmo o prazer de repetir em pensamento o que dizia o cardápio. Sopa printanière, linguado ao molho bem mâché, poulet estragon, macédoine de fruits. E no mesmo instante, mesmo que impelido por molas, fechou um cardápio encadenado, apanhou outro, o de vinhos, e o ofereceu a Stepan Arkadievich. O que vamos beber? Eu quero só um pouco de champanhe, respondeu Lieven. Como? Para começar? Pensando bem, por que não? Você prefere o de selo branco? Châteaublanc, emendou o tártaro. Pois bem, então nos traga uma dessa marca, junto com ostras e depois veremos. Perfeitamente, senhor. E o vinho de mesa, qual vai pedir? Traga Nuit. Não, é melhor o clássico Chablis. Perfeitamente, senhor. Vai pedir o queijo do senhor? Sim, quero o parmesão, por favor. Ou você prefere um outro? Não, para mim tanto faz, disse Lieven, sem conseguir conter um sorriso. O tártaro se retirou com as abas do fraque abertas para os lados por cima dos quadris largos e, após 5 minutos, reentrou ligeiro com uma travessa de ostras já abertas em conchas de madrepérola e com uma garrafa presa entre os dedos. Stepan Arkadievich amarratou um guardanapo engomado, enfiou-o por dentro do colete e, depois de apoiar os braços de maneira confortável, passou a ocupar-se das ostras. Ah, nada mal, disse ele, enquanto extraía as ostras das conchas de madrepérola com a ajuda de um garfinho de prata e engolia uma após a outra. Nada mal, repetiu, levantando os olhos úmidos e reluzentes, ora para Lieven, ora para o tártaro. Lieven também comeu as ostras, embora preferisse o queijo e o pão branco, mas olhava para Oblonsky com admiração. Até o tártaro, que havia retirado a rolha de cortiça e servira o vinho espumante em finos cálices bisotados, contemplava Stepan Arkadievich com um flagrante sorriso de prazer, enquanto ajeitava sua gravata branca. Você não gosta muito de ostras, não é? Disse Stepan Arkadievich, bebendo da sua taça. Ou está preocupado, hein? Queria que Lieven ficasse alegre, mas Lieven, em vez de alegre, sentia-se constrangido. Por causa daquilo que trazia na mão, era horroroso e incômodo para ele estar ali no restaurante, em meio a compartimentos privados onde homens jantavam em companhia de senhoras, e cercado por tamanha agitação e rebuliço. Os adornos de bronze, os espelhos, as lâmpadas a gás, os tártaros, tudo para ele era ultrajante. Temia manchar aquilo que inundava sua alma. Eu? Sim, estou preocupado. Além do mais, tudo isso me deixa constrangido, respondeu. Você não pode imaginar como, para mim, um homem de campo, um homem do campo, tudo isso parece absurdo, como as unhas daquele cavalheiro que encontrei em você. Sim, notei que as unhas do pobre Grinevich despertaram um grande interesse em você, disse Stepan Arkadievich sorrindo. Não consigo, respondeu Levin. Tente pôr-se no meu lugar, colocar-se no ponto de vista de um homem do campo. Nós, no campo, tentamos manter as mãos em condições adequadas para trabalhar. Por isso, cortamos as unhas, às vezes arregaçamos as mangas. Mas aqui, as pessoas deixam as unhas crescerem, de propósito, o mais que podem, e engancham nos punhos ou abotoaduras que mais parecem pires, de tal modo que não é possível fazer nada com as mãos. Stepan Arkadievich sorriu, alegre. Sim, é um sinal de que ele não precisa executar nenhum trabalho rude. Trabalha com a inteligência. Pode ser. No entanto, para mim, é um absurdo. Assim como é um absurdo o que fazemos agora, pois nós, pessoas do campo, tentamos terminar de comer o mais rápido possível, para estarmos logo em condições de fazer o nosso serviço. Ao passo que nós dois tentamos adiar ao máximo o fim da refeição, e para isso, comemos ostras. Ora, mas é claro, emendou Stepan Arkadievich, este é o propósito da educação, fazer de tudo um prazer. Bem, se o propósito é este, prefiro ser um selvagem. E você é um selvagem, todos vocês, os Lieven, são selvagens. Lieven suspirou. Lembrou-se do irmão Nikolai e sentiu-se envergonhado e triste. E franziu o rosto, mas Oblonsky passou a falar de um assunto que, no mesmo instante, prendeu sua atenção. Então, iremos esta noite à casa dos nossos amigos, os Tcherbatsky? Perguntou ele, com um brilho expressivo nos olhos, enquanto afastava para o lado as ásperas conchas vazias e puxava o queijo para perto. Sim, irei sem falta, respondeu Lievin. Embora eu tenha a impressão de que a princesa me convidou a contragosto. Como? Mas que disparate! É o jeito dela. Vamos lá, sirva a sopa, irmão. É o jeito dela, a grande dame, disse Stepan Arkadievich. Irei também, mas preciso ir a um sarau na casa da Condessa Banina. Mas ora, não é você um selvagem? De fato? Se não, me explique por que sumiu de Moscou de repente. Os Tcherbatsky me perguntavam por você o tempo todo, como se eu devesse saber. Mas só sei uma coisa, você sempre faz o que ninguém mais fará. Sim, disse Lievin, devagar e com emoção. Você está certo. Sou um selvagem. Mas a minha selvageria não está no fato de eu ter ido embora, mas de eu agora ter vindo. Eu vim agora. Ah, felizardo você, exclamou Stepan Arkadievich, fitando os olhos de Lievin. Por quê? Pelas marcas a ferro. Reconheço um cavalo de bril pelos olhos. Reconheço um jovem apaixonado. Recitou Stepan Arkadievich. Você tem tudo à sua frente. E você já tem tudo às suas costas? Não, às costas não. Mas você tem o futuro, enquanto eu tenho o presente, e ele não é nada formidável. O que é? Bom, as coisas vão mal, mas eu quero falar sobre você e, além do mais, é impossível explicar tudo, disse Stepan Arkadievich. E então, por que você veio a Moscou? Ei, recolhe os pratos, gritou para o tártaro. Você não adivinha? perguntou Lievin, sem desviar de Stepan Arkadievich seus olhos, que brilhavam no fundo. Adivinho, mas não consigo tomar a iniciativa de falar sobre o assunto. Já por isso, você pode avaliar se eu adivinho corretamente ou não, disse Stepan Arkadievich, fitando Lievin com um sorriso sutil. Pois bem, e o que você me diz? Perguntou Lievin, com voz trêmula e sentindo que todos os músculos do rosto tremiam. Como você encara a questão? Stepan Arkadievich sorveu lentamente até o fim o seu copo de chablis, sem desviar seus olhos de Lievin. Bom, eu, disse Stepan Arkadievich, não há nada que eu mais deseje, nada. Seria a melhor coisa que poderia acontecer. Mas você não estará enganado? Sabe do que estamos falando? Perguntou Lievin, cravando os olhos no seu interlocutor. Você acha possível? É claro que eu acho possível. Por que não seria? Não. Você acha realmente possível? Não. Diga-me o que você pensa. Puxa. Se o que me espera for uma recusa, até estou convencido. Mas por que pensa tal coisa? Disse Stepan Arkadievich, sorrindo da agitação de Lievin. Às vezes eu tenho essa impressão. Seria horrível para mim e também para ela. Ora, de um jeito ou de outro, não há nisso nada de horrível para uma jovem. Qualquer moça se orgulha de receber uma proposta de casamento. Sim, qualquer moça, mas não ela. Stepan Arkadievich sorriu. Conhecia muito bem esse sentimento de Lievin. Sabia que para ele, todas as moças do mundo se distribuíam em dois tipos. Um tipo era de todas as moças do mundo, exceto ela, e essas moças tinham todas as fraquezas humanas. Eram moças muito comuns. O outro tipo era formado só por ela, que não tinha nenhuma fraqueza e se colocava acima de todos os seres humanos. Espera. Prove o molho, disse ele, segurando a mão de Lievin, que empurrava o molho para trás. Lievin, dócil, serviu-se do molho, mas não deixou Stepan Arkadievich comer em paz. Não, espere você, disse ele. Entenda que, para mim, se trata de uma questão de vida ou morte. Nunca falei com ninguém sobre isso, e não consigo falar com ninguém sobre o assunto. Apenas com você. Não há dúvida de que nós dois, somos diferentes em tudo. No gosto, na maneira de ver em tudo, mas sei que você gosta de mim e me compreende e por isso eu gosto terrivelmente de você. Mas, pelo amor de Deus, seja totalmente sincero. Bom, vou lhe dizer o que eu penso, respondeu Stepan Arkadievich, sorrindo. Mas vou lhe dizer outra coisa. Minha esposa, minha mulher, admirabilíssima. Stepan Arkadievich suspirou, ao pensar em suas relações com a esposa e, depois de calar-se por um minuto, prosseguiu. Ela tem o dom da previsão. Enxerga através das pessoas. Mas não é só isso. Ela sabe o que vai acontecer. Em especial no tocante a casamentos. Por exemplo, ela previu que Tchaikovskaya se casaria com Brentel. Ninguém quis acreditar, mas aconteceu. E ela está do seu lado. Como assim? Ela não só gosta de você, como diz que Kitty será sua esposa, inapelavelmente. Ao ouvir essas palavras, o rosto de Lievin de repente iluminou-se num sorriso. À beira das lágrimas de ternura. Ela pensa isso? Exclamou Lievin. Eu sempre disse que a sua esposa era excelente. Mas basta, basta de falar sobre esse assunto. Disse levantando-se da cadeira. Está bem, mas vamos sentar. Entretanto, Lievin não conseguia ficar sentado. Percorreu duas vezes com suas passadas firmes o cubículo à semelhança de uma jaula, enquanto piscava os olhos para que não se notassem as lágrimas e, só depois, sentou-se de novo à mesa. Entenda bem, disse ele, isso não é amor. Eu já estive apaixonado, mas isso não é a mesma coisa. Não se trata de um sentimento meu, mas de uma força exterior que se apoderou de mim. Veja, eu fugi porque decidi que tal coisa não poderia acontecer, entende? Como uma felicidade que não pode existir na Terra. Mas lutei contra mim mesmo e vejo que sem isso não existe vida. E é preciso resolver. Para que você foi embora? Ah, espere. Ah, quantos pensamentos. Quanta coisa preciso perguntar. Escute, você não pode imaginar o que fez por mim com isso que falou agora. Estou tão feliz que até me tornei um canalha. Esqueci de tudo. Hoje mesmo, eu soube que meu irmão Nikolai... Você sabia que ele está aqui? Eu me esqueci dele. Parece-me que ele também está feliz. É uma espécie de loucura. Mas há algo horroroso. Veja, você se casou, conhece esse sentimento. É horrível que nós, velhos, já com o passado, não de amor, mas de pecados, de repente nos aproximemos de uma criatura pura, inocente. É abominável e por isso impossível não se sentir indigno. Ora, você tem poucos pecados? Ah, mesmo assim, respondeu-lhe Evan. Mesmo assim, lendo minha vida com repugnância, estremeço e me curvo, e me lamento amargamente. Sim. O que fazer? O mundo é assim, disse Stepan Arkadievich. O consolo, como naquela prece de que sempre gostei, está em que posso ser perdoado não pelos meus méritos, mas por misericórdia. Desse modo, também ela pode perdoar. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!